não haverá sobrevivente. Punho fechado, polegar pra cima, indicador pra frente, sem saída, não haverá sobrevivente. Trazendo essência, prezando a decência, quebrando ossos de quem falta sapiência. Me mato no PC, espancando a MPD, pra baixar pra qualquer FTP. Não deve haver distância entre o que você fala e faz. Aqui é oculta, preparado e eficaz. Eu bato escanteio, cabeceio e apito. Se não correr no mesmo pique, é conflito. Tema menos o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Cadê quando preciso, eles somem? Uma chance, então se redima, abra a cabeça, se não abrir, a vida ensina. Punho fechado, polegar pra cima, indicador pra frente, sem saída, não haverá sobrevivente. Punho fechado, polegar pra cima, indicador pra frente, sem saída, não haverá sobrevivente. Reaja! Tô com o dedo apontado na cara do pilantra, do político safado. Protegido pelos homens, maldita aliança. Mas homem não bate em mulher criança. Chamam de evolução, chamam de degradação. Desproporcional, sem supervisão. Tenho supervisão pra enxergar a frente. Tô fazendo errado, foda-se. Eu faço consciente, discriminam meu estilo. Eu tô tranquilo, vermes, porcos, não assimilo. Se enxergue despido de poder e dinheiro. Se você é só isso, se corrompeu por inteiro. Punho fechado, polegar pra cima, indicador pra frente, sem saída, não haverá sobrevivente. Punho fechado, polegar pra cima, indicador pra frente, sem saída, não haverá sobrevivente.